Perdida no baile, tá pura maldade. Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe que a filha é bandida. Que saiu com as amigas, só chega mais tarde. Só chega mais tarde. Que ela quer. Ô novinha, quer sentar pros cria, pede mãe. Então vou te dar. Balançou. Ô gostosa, toda delicinha. Amanheceu o dia, ela só quer sentar. Se é isso que tu quer, eu vou te dar. Vai. Senta. Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer. Ô, toma. Senta. Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer. Toma o trompete, vai Caio DJ. Isso. Felipe Amorinho. Tô perdida no baile, tá pura maldade. Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe que a filha é bandida. Que faz. Saiu com as amigas, só chega mais tarde. O que é que ela quer? Ô novinha, quer sentar pros cria, pede mãe. Então vou te dar. Ô gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia, ela só quer sentar. Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer. Toma. Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer. Toma. Tapa na raba.